São 11 horas e 59 minutos no Rio. Dentro de instantes, você inicia a segunda-feira muito bem informado, ouvindo a edição de O Seu Redator-Chefe, que aí vem com Reinaldo Costa e Fernando Sérgio. Obrigado, gente, pelo carinho, pela atenção e boa noite.